importo se aqui sou perseguido, se às vezes sou ferido por palavras de alguém. Eu não me importo se falam mal de mim, mas ninguém vai me impedir de louvar ao meu Senhor. A minha vida somente a Deus pertence, é pra Ele que eu canto e dou o meu louvor. Não são calúnias, inveja ou perseguição que tira a comunhão que eu tenho com meu Deus. Não adianta, ninguém vai me calar, pra Jesus eu vou cantar com a voz que Ele me deu. O que me importa é saber que sou amado por alguém que tem provado por mim o seu amor. Não foi o homem que me escolheu pra isso, quem me escolheu foi Jesus Cristo, por isso eu canto em seu louvor. O que me importa é saber que sou amado por alguém que tem provado por mim o seu amor. Não foi um homem que me escolheu pra isso, quem me escolheu foi Jesus Cristo, por isso eu canto em seu louvor. Até Jesus neste mundo foi tentado, ferido, humilhado por alguém que o desprezou, ofendido e por muitos rejeitado, até foi crucificado como malfeitor. Mesmo assim não negou o seu amor, mas a todos perdoou, dando a sua própria vida. Por isso mesmo é que eu não posso parar, tenho que continuar louvando ao meu Senhor. E quando fraco eu me sinto aqui, Jesus me fala assim: filho, eu contigo estou. O que me importa é saber que sou amado por alguém que tem provado por mim o seu amor. Não foi o homem que me escolheu pra isso, quem me escolheu foi Jesus Cristo, por isso eu canto em seu louvor. O que me importa é saber que sou amado por alguém que tem provado por mim o seu amor. Não foi o homem que me escolheu pra isso, quem me escolheu foi Jesus Cristo, por isso eu canto em seu.